Eles não, a lei não diz assim, querem proibir a venda de jogos violentos no Brasil. Não, é proibido jogos violentos no Brasil. É que nem uma coisa ilícita. Tu não pode ter. Então não importa como que tu conseguiu. Aí agora Tem um país que é agora eu assim, quero tem um país ver que é a se eu, China? se eu quero só ver o filho do Bolsonaro que faz live de games dizendo para ele, ó, pai, eu não posso mais jogar esse jogo aqui. Ele diz, o quê? Pode deixar isso comigo, ok? Tá ok? Eu vou resolver isso aí. Mas você vai falar chorando, é diferente do pai. Eu não posso jogar mais, pai. Caraca, Cancela olha aí. só. Os iluminados. Cara, eu falei no Bolsonaro, meu celular ligou, cara. Eita porra. O Google ligou pra gravar o que eu tô falando aqui. Ele bem Olha. assim, oi, posso ajudar? Não, pai. Vai brincando, vai. Caralho. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, tentando passar pelo último chefão, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí. E agora é hora de usar todos os itens, todas as magias, todos os equipamentos e partir pra luta. Olha aí, Edu já deu spoiler já de um gênero específico de game aí. Vamos aguardar. Também aqui conosco, Fernando 3D. Fala, galera. Bora falar aí do chefinho aí. Se girou 360, é 3D. Aê, pô. Ele, tá bom. Ele conseguiu de primeira, Edu. De primeira. Também aqui conosco, Neilson Lopes. Olha só, cara. Se começar a tocar aquela música frenética e vir muito item, se prepara, meu amigo. Eita, pô, olha aí, olha aí. Gente, hoje, né, muitos ouvintes pediram, muita gente clamando aí, chorando, para que o nosso querido estagiário seja efetivado. E hoje, novamente, nós vamos, né, dar início a esse ritual aí. Então, raca, velho. Finalmente ele vai conseguir ser efetivado, né? Finalmente a gente resolveu extinguir o cargo de estagiário e vamos passar a ter 6 membros fixos, né? Então, seja bem-vindo, Flávio, como membro fixo! É. Uhul. As palmas aqui, ó. As palmas. Ué, cadê o Flávio? Ué. Flávio? Cadê o Flávio? Ah, meu Deus! Perdeu, hein? Tá. Logo perdeu. Hoje ele não veio, cara! Não, Flávio! De novo, né? Pô, assim fica difícil, cara. Porque, assim, no estatuto do MachineCast diz que se a pessoa não comparece à efetivação, ela continua no cargo que está, então... É, porque já foi difícil, porque a gente tava esperando o Spider vir pra ir todo mundo na coletividade, né? Mas, sim, pô. Não, cara, e olha só, a gente ia falar dos últimos chefes, velho. Quando a exatamente. Gente precisa do cara, ali, da equipe completa pra dar conta do recado e tudo. Sim, tema importante, tema... clássico e coisa, não, aí o cara não vem e ainda por cima, eu acho que além de não ser efetivado, deveria ser rebaixado a ajudante. Nossa, ô louco. Não, agora vai aquele lá, vai virar só aquele, vai virar NPC, aquele que só fala hoje. Sim, ó. Ok, ok, e agora ele, Ricardo Spider, o original, né? Olá, habitantes. Original, porque eu até perdi a estribeira. Certo, cidadãos. Olá, espero que todos estejam bem. Se não tiver, também... Tô nem aí. O que eu vou dizer, né? É. Então, o seguinte, simpatia pra você aí, jovem mancebo. Você que é mandrião. Quer ganhar dinheiro? Acorda cedo, toma banho e vai trabalhar. Vagabundo! Boa! Excelente estratégia. Eu sigo isso já há quase 20 anos ou mais. Eu vou te falar, eu acho que nem se acordar cedo e ir trabalhar não dá pra ganhar dinheiro direito, viu? Calma, Neil, você começou agora. É, o Spider tá ganhando bastante dinheiro, ele não dorme, então. Eita, bom, pelo menos trabalhar a gente sabe que tá bastante. Agora, se tá ganhando bastante. Bom, se bem que pelas férias que ele toma, e aonde toma, tá ganhando bastante sim, muito. É, tá. Dá até pra dividir aí com os parceiros do cast. Oh, dá, nossa, dá pra fazer um crowdfunding pra tudo. Ó, ajuda no padrinho lá, pô. Tá, é, pai, ajuda no padrinho lá, pô. Ai, ai, ai. Ok, pessoal, então como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar aí dos últimos chefões, né? Aquelas batalhas finais aí que a gente tanto teme e quando chega a hora nem sempre a gente dá conta do recado, né? Porém, antes vamos para os nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você chegou até aqui, só falta a batalha final, que é você se juntar a nós lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast, seguir o nosso Twitter, que é o @machine_cast, acompanhar a gente lá no nosso Instagram, que é o perfil machinecast, e depois de tudo isso, você pode acompanhar aquele tão famigerado ending junto com a gente lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Certo, pessoal. Já se você quer ajudar o Machinecast, ajude a gente a propagar a palavra aí. Indica aí nesse seu grupo que você não faz nada mesmo, que eu sempre falo. Indica aí, não faz nada, manda um Machinecast aí pra galera, compartilha o áudio, viu o que a galera acha. Você manda o áudio e não fala nada, entendeu? Daí você espera o cara falar assim, o que que é isso? Eu falo, cara, ouve aí primeiro, dá uma chance pro negócio, entendeu? E se você quiser indicar mais ainda, aproveita pra vender pra aquele cara que vai te ligar vendendo plano de saúde. Porque. Caraca. Acho que foi uma das únicas profissões que a gente não indicou aqui. O cara vai vender plano de saúde pra você, ele vai te empurrar um plano lixo, você vai ter que pagar uma fortuna, vai ter uma carência de uma vida. E você, quem sabe, seja atendido no próximo milênio. Então, poupa o tempo, indica o Machinecast pro cara, entendeu? Isso é plano de saúde ou SUS, maluco? O cara que tá vendendo é plano de saúde. Pra você vai ser um... plano de morte, já. Isso. Ai, ai, ai. Melhor comprar um plano funerário, já, direto. É. Que pariu, viu? Enfim. Ai, ai, ai. Eu achei que o Spider ia indicar pro patrão, né? Que é o último chefão. Caraca. Realmente. Mas ok, ok. Então, já dados nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para a última batalha, certo? Então, vamos pro cast! Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos aqui começar o nosso castzinho sobre os últimos chefões, né? Porém, antes, vamos tirar aqueles minutinhos delícias que a gente sempre separa para falar dos momentos atuais, né? E hoje em dia, os últimos chefões que a gente tem enfrentado aí nos games. Então, eu gostaria de perguntar aqui para os meus encarecidos amigos, últimos chefões aí, o que vocês têm enfrentado aí? Porque eu, particularmente, eu não lembro de nenhum atual, assim, que tenha me marcado, assim, porque se realmente tivesse marcado, obviamente eu lembraria, né? Mas então, Edu, o que que tu enfrentou de último chefão que te marcou, cara? Cara, vou falar um último chefe que eu tô penando aqui agora até pra conseguir derrotar. Não, mas agora não é, agora é gravação. Não, agora é nos tempos atuais. Ah, sim. Que é o Calasmus. Saúde. O Dragon Quest 11. Cara, é um pequenininho spoiler, assim, que não é tão spoiler. Porque no jogo você chega no chefe final, você zera, você tem o final do jogo, beleza. E como é tradição em jogos de RPG, você tem um pós-game. Algumas coisas que você pode fazer depois que você finaliza o jogo. Aí você tem a opção de fazer um final secreto. Você faz esse final, você abre um novo pós-ending, que você pode fazer novas coisas agora. E nisso você abre o final verdadeiro do jogo, que eu não sabe, pra mim o primeiro final era o verdadeiro, aí eu descobri que tem esse. Que tipo é o... eu com Castlevania Symphony of the Night, isso. Aí beleza, abriu esse e tal, e até então o jogo tem sido bem facinho. Mesmo as duas batalhas finais, dos dois finais que eu tinha feito anterior, foi uma batalha assim, tranquila, não precisou de usar item e tudo, deu pra rolar de boa a luta. Aí apareceu esse chefe final e tudo, eu falei, ah, beleza, vou lá então pra poder finalizar o jogo de vez e jogar outra coisa. Cheguei na batalha final ali, velho, em dois turnos eu já perdi metade da minha equipe inteira, são 8 personagens. Em dois turnos eu já tinha morrido 4. Aí, Nil, tá? RPGzinho 3D pra um real. Eu falei, que isso, velho? Eu devo estar muito, tipo, no, acostumei com os negócios, nem troquei os equipamentos direito e tal. Acho que eu tava usando os equipamentos de loot e tudo. Vou me fortalecer aqui pra luta. Então eu fiquei lá no menu um tempão, colocando os equipamentos que davam as melhores habilidades, melhor nível de defesa e magia e coisa e tal. Mudando as habilidades dos personagens e tudo. Equipando os itens em cada um certinho. E falei, beleza, agora vamos pra luta final. Aí dessa vez eu morri em 3 turnos. Caraca. E cara, agora eu tô lá fazendo altos grinds, fazendo umas missões paralelas, fazendo uns negócios. E tipo, já tô com 85 horas de jogo. Meus personagens tá tudo acima do nível 70. E velho, é o primeiro jogo de RPG que eu cheguei com personagens assim nessa faixa de level, de 60, 70, e que você não dá conta de fazer uma luta contra o vilão final. Saca? Você literalmente chega ali apanhando, morrendo pra um ataque, e o cara dá um dano de área, mata o time inteiro, aí você já volta, já joga com os secundários, no que você revive um, dois morrem, e pronto, velho, acabou. Caraca, isso é tenso, hein? É tenso demais, velho. E uma verdadeira batalha, tipo assim, eu dei até uma olhada assim pra ver se tinha uma setinha, alguma coisa, e a galera falando, ó, batalha final é todo mundo no nível 99, com os melhores equipamentos das quests secretas. Caraca, falta muito ainda, Edu, hein? Eu falei, porra, lá vai eu pra umas 120 horas de jogo. Não, mais. 120 horas jogada fora. Tanta coisa melhor pra jogar, puta que pariu, mano. É, até eu assistir o Fly é melhor, né, Nilson? Sei lá, tacar pedra nos outros. Fala aí, Nelson. E aí, Nelson, o que que tu tem enfrentado de último chefão atualmente? Cara, vocês sabem que eu não tenho jogado muitos jogos novos. Tem muito tempo que eu não jogo dessa geração. Mas eu lembro de um jogo que eu penei no Xbox 360, cara. Foi o Metal Gear Rise Revengeance. Lá o... Cara, no, pode aquele... Aquele último boss, cara, é o próprio Satanás em forma de... Não, velho, que desgrama de cara é aquele, cara? E é o Major que... não sei o quê, né? Não, e você acha não. Que é um cara normal porque ele é um cara patola, sem camisa, e você acha, vou matar facinho, o quê? Cara, então, velho, ele pega míssil na mão e te arremessa, ele dá murro na parede... Ah, mas o Wesker fazia isso também, então... Não é tão... Não, pera aí. O cara te taca um pedaço de uma ponte em você, velho. e outra, não tem como esquivar. Você tem que cortar a ponte. Se você errar, morre. É um hit, morreu, velho. Caraca, isso também? Quem é que não vai receber um pedaço de uma ponte e não vai morrer? Véi, você sabe como... Eu joguei, eu acho que eu morri o quê? Eu morri umas 3 vezes na 4ª vez. Não quis tentar mais não, de raiva. Não é porque eu queria, não tava tão difícil, não tava fácil, mas também eu falei, véi, ah não, vou tentar isso em outra hora, tô muito nervoso. Até quando você fica nervosão, cara, não aguento mais não, bicho. É, tipo, se eu morrer mais uma vez, eu vou quebrar o videogame, o controle, a TV, Eu já tava xingando 3 xingos e... Tava assim já, mano. Aí eu falei, não, velho, sai que eu vou tentar outra coisa. Fernando. Cara, eu não... O último chefe que eu joguei assim, mas que eu não vou dar spoiler, lógico, que é do último Tomb Raider, do Shadow of Tomb Raider. Opa! Que eu achei atualíssimo mesmo, né, cara? É, então, que foi o último chefe que eu enfrentei ali, que eu esperava muito mais. Teve uma dificuldade mediana ali, mas esperava muito mais. Mas, pô, mas os jogos de hoje não é tão difícil mais não, né? Não, hoje em dia, cara... Eu acho que os chefes atuais, eles são muito mais marcantes pelas situações e o que eles fazem do que propriamente a dificuldade, né? Dificuldade. É. Só se for aquele novo lá, tal do Sekiro lá, que aí assim, aí é difícil, né, cara? É, aquele ali a galera tá falando que é... Que ele é pra hardcore mesmo, cara. Nem sei do que é que vocês estão falando, mas enfim... Spider! O Sekiro Shadows Die Twice, né? É. A galera tá falando bem desse jogo aí, mas tá falando... Ah, o Sekiro, aquele do samurai. Isso, é o Dark Souls de samurai. É, mas... Saiu até a petição lá pro pessoal fazer um modo easy no jogo pra respeitar os jogadores. Que penosidade, cara, na moral. Mas eu vi os caras dizendo que não é, primeiro não é de abril, tão isso. difícil. Isso é primeiro de abril esse modo easy. Ah, cara, porque tipo assim, o que eu vi a galera falando que tem uma dificuldade. Mas, cara, não é questão de ser difícil jogar, é questão de você ter paciência pra poder jogar. É porque, pelo que eu vi ali, ele é um jogo meio que estratégico, saca? Não é aquele jogo que você chega esmagando o botão igual um God of War da vida e achando que vai detonar tudo. Sim, ele não é um hack slash, né, cara? É da mesma escola do Bloodborne, Dark Souls. Ele é um jogo mais stealth, você chega por trás do cara. É desses mesmos aí, Spider? Então dá pra virar com a guitarra do... Dá, claro. Dá pra jogar com o tapete. Dá pra jogar com o tapete. Caraca. Spider, fala do teu chefão, Spider. Então, é o que eu vou falar que eu lembro aqui que eu penei, mas penei de raiva de controle, assim, e várias outras raivas de xingar mesmo. Não é tão novo, na verdade, esse jogo é de 2013, eu acho, que é o Drakengard 3. O quê? É, Drakengard 3, nossa, esse mesmo, não lembro. Em saúde. Não lembro. É exclusivo de Play? RPG, quer ver? Ele é da RPG. Sony. Olha lá, falei. Ele é um action RPG, na verdade. E ele é o Nier Automata se originou dele. Na verdade, o Nier Automata é um spin-off do Drakengard. Então, série original é o Drakengard. O Nier é um hack slash, né, cara? Não é de RPG. Então, de RPG. Tem elementos de RPG, né? Se fosse só RPG, ia ser tipo o novo Final Fantasy XV que eu tô jogando atualmente. É um hack slash puríssimo, só que com elementos de Final Fantasy. Continua chato. Não, cara, enfim. Até que é legalzinho, porque jogos de turno não tem uma paciência pra jogar não mesmo. Agora esse daí até que... Nossa, falta só 5 Final Fantasy pra eu chegar no 15. Não. Sabe, em 2022. Eu pulei do 10 pro 15. Os outros não. Eu quero jogar todos. Não. Tem paciência. Cara, eu pulei o 11 e o 14 sem por falar... serem jogos online. Sem falar que eu já pulei pro 7, foi né, o Edu? Você já fez um pulo de 6 já. É, já pulei 6 direto pro 7. Devo ter jogado os primeiros no NES, no Nintendo, mas eu não me lembro de ser Final Fantasy mais. Já falei pra você, o Edu já falou também. Se você quer escolher um desses que você pulou pra jogar que vale a pena, é o 6. É o 6. Eu cheguei a ver o 6. Não sei o quê. É o 6. É, eu já cheguei a ver o 6, mas não vai. Não vai, enfim, porque hoje em dia não tem mais tempo pra essas coisas. Mas o chefe do Drakengard 3, ele é tão lazarento, mas tão lazarento, que tipo assim, ele é uma combinação... O jogo são 5 senhoras da guerra, dizem lá, rainhas da guerra, né? E a personagem principal tem que lutar contra todas elas e tomar as terras dela, né? Então, eles se chamam de Intoners, tem um esquema de enfim, de harmonia com as coisas e com o mundo, enfim. Mas o fato é que depois que você mata as 5, aí vem mais um pedação de jogo e tal, vai, até você chegar no chefe final, você tem que jogar umas 2 vezes o jogo. Quando você chega no chefe final, o chefe final é tipo uma amálgama dessas 5 personagens que morreu e mais um dragão junto. Então é um troço tudo junto ao mesmo tempo. Só qual que é o problema? Você não pode bater nela, ou neles, ou nessa coisa que é a amálgama. Pra você matar, você tem que usar o ritmo de uma música pra bater no chefe, entendeu? Entendi. Então, é tipo, a música tem, sei lá, 8 minutos, eu acho, se eu não me engano... E você não pode errar a sequência dos botões pra caraca, bater no chefe. Cara, isso me lembra daquele joguinho do... Parece Patapon, isso aí. Não, mas me lembra do joguinho aquele... Aquele da primeira guerra, da Ubisoft. Como é que é o nome daquele? Valiant Heroes? Isso, que tem a parte lá do coração do cara. Nossa, que inferno, cara. Tem que conseguir aquela porra pra conseguir uma conquista dos infernos. Eu não consegui fazer aquilo. Nossa. cara, eu sei que é... Sou muito velho pra ter reflexos assim, né? Não, cara, eu nem lembro quantos dias eu fiquei tentando pra passar esse troço. Porque... Mas é o quê? É Quick Time Event, vocês podem? Ah, eu coloquei um vídeo aí só pra você ter uma ideia do começo aí, você já vai ter ideia aí, se vocês quiserem ver. É que assim, a música vai tocando e a música tem umas batidas, entendeu? E você tá num dragão ali. Então, pra você, pro teu dragão poder atingir o chefe ou a chefe, você tem que acertar o botão no ritmo da música que é tá como ali, se fosse Dance Dance, guitarrinha, essas coisas. Eu não sei porque eu não jogo essas paradas, mas... O Guitar Hero talvez se aproxime, assim. Eu não sei. É igual o Parrapa The Rapper. Eu nunca vi nada parecido, cara. Eu sei que a música tem 8 minutos e quando você acha que você chegou no momento... Ah, beleza, agora morreu. A tela fica escura e ainda tem coisa pra você fazer. Só que você não vê as notas vindo, você não sabe. Quer dizer, é um inferno, cara. Um inferno, é só isso que eu digo. Carro de produção. Ok, então já mencionado aí todos os chefes atuais, vamos para os chefes antigos, que é o que importa, né? Mas antes de começar, obviamente, aquele sorteio honesto, olha aí, pô. Vamos lá, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Eduardo Filhote. Olha só, rapaz. Eu rodaria de novo, só por dúvida. Mas tudo bem. Eu nem vou tentar, porque com certeza vou ser linchado se eu rodar de novo. Cara, eu gostaria de falar de um vilão aqui. Caraca, o Edu já... não deu nem bola dele ter saído primeiro. É, ele já tava esperando. O que mostra que esse sorteio não é nada honesto. Ele só disse, olha, rapaz, e é isso, sabe? Não, é porque já tá tão acostumado do Blue ser o primeiro que fala, não vai esperar. Não, é porque se eu render muito, ele vai ver que deu errado o sorteio e vai querer refazer, entendeu? Tem que aproveitar enquanto tá assim. Travou aí, vai saber. Pião maldito. É, tem que aproveitar antes que muda de ideia ali, ó. Depois que eu terceirizei, aí o sorteio ficou pior. Desse jeito terrível. Mas então, eu queria falar de um vilão aqui, que, né, não é segredo de ninguém que é meu vilão favorito. No entanto, eu gosto mais dele pelos conteúdos dele no jogo do que pela batalha final. Na batalha final, eu vou escolher um outro vilão aqui, que, cara, pra mim eu acho que é uma das melhores batalhas finais de jogos de RPG até hoje. Aí apesar Deus. Do vilão ser bem meio chinfrim. Que é a batalha final contra o Sephiroth no Final Fantasy VII. Puta merda, aí sim, cara, hein? Cara... Essa, eu vou falar pra vocês, é a batalha final contra um chefe de RPG que mais me marcou na minha vida até hoje. Eu ouço a musiquinha do Sephiroth tocando ali, já até arrepia quando eu lembro da luta, cara. Sim. Foram 67 minutos só de luta contra o Sephiroth. Caraca, velho. Porque... Cara, não, não é questão de... Porque naquela época eu não tinha revista, eu não tinha nada disso. Eu joguei o Final Fantasy VII na moral. Na moral, Edu, você tem que ter um saco do tamanho do Papai Noel mesmo. Puta que pariu, mano. Uma hora enfrentando o mestre, pelo amor de Deus. Cara, mas foi aquele caso assim, eu cheguei lá até que relativamente forte. Tinha bons equipamentos, tinha limite 4 de 2 personagens. Só de 2, até, mas eu tava com os 2 na equipe. É, mas tinha as melhores armas de quase todo mundo. Tinha tudo, só que eu nem sabia que existia a tal da matéria Knights of the Round. sabe? Que é uma matéria de sumon absurda. A que do dá... Odin? Ou é daquele não, cara do espaço, não. aquele? Não. Essa não matéria, ela convoca os 13 cavaleiros da Távola Redonda. Caraca. Então, ah, tá, lembrei. Aham. Taca, é uma matéria absurda. Ela sozinha mata qualquer chefe do jogo. Só não mata o Zephyroth, mas você usa ela uma vez e mais uns 3, 4 ataques, acabou. Sabe? E eu nem sabia que existia essa matéria, que ela é extremamente complicada de fazer. E eu que até eu descobri que existia matéria no jogo. Penei, hein? Penei. Até eu até descobri que tinha matéria e pra que servia, porra. Cara... Jogo todo em japonês, caralho. Nossa, velho. Então você jogou ainda pior do que eu, cara. É, porra. Tá. Primeira vez eu joguei japonês. Eu joguei ele em inglês mesmo, então dava, tinha mais ou menos uma noção ali. Aí, cara, chegou na batalha final ali tudo, eu não tinha esse poder apelativo, então tinha que lutar contra o Zephyroth na moral. E o Zephyroth, ele tem um mega ataque que chama Supernova, que praticamente mata todo mundo. Sobra um vivo, ou então se você usar uma magia que revive o personagem logo que ele morre, é a melhor maneira de você ficar vivo. Então, eu tinha que ficar enrolando a luta ali naquilo, cara. E o HP do Zephyroth é muito alto. Então você fica ali naquilo. Você dá uns 2, 3 ataques, revive, cura, protege, 2, 3 ataques, revive, cura, protege, 2, 3 ataques, e ficava naquilo, velho. 67 minutos pra poder acabar a luta. Mas quando ela acabou, foi aquela coisa de você soltar o controle, sentar e chorar assistindo o final do jogo também, porque você, porra, consegui. O Edu é ignorante. Porque ele não se contentou em apenas falar da batalha final em si. Ele falou da melhor batalha final de todos os Final Fantasy. Ele falou dos dois personagens mais marcantes da franquia. E um dos melhores finais também de todos os jogos. Porra, Edu, sacanagem. Cara, e o final do Final Fantasy VII, diga-se de passagem, acho que são 30 ou 40 minutos de animação rolando. Ah, isso eu não me lembro. Com certeza eu não fiquei assistindo tudo isso. Ah, deve ter ficado, porque era alto lembro, CGs cara. No final. Eu não lembro, sim, sinceramente cara, eu não me lembro. Tanto que o terceiro disco do jogo é só, pra só isso. O final do jogo. É só a dungeon final, a batalha final e a CG de encerramento. Exatamente, Cara, é muito épico. Assim, o Zephyroth, eu considero ele um vilão meio chinfrinho, assim, como não, vilão. Ah, vai tomar no teu rabo, porra. Como vilão, assim, durante o jogo, sabe? Rapaz, ele fez eu perder meus equipamentos, daí eles tudo lá. Eu nunca me esqueço, Spider, eu nunca me esqueço que a primeira coisa que eu fiz quando anunciaram o remake do Final Fantasy VII foi o seguinte, pessoal, essa personagem aqui, ó, tirem todos os equipamentos dela. Não perca tempo upando ela. Pior que eu pensei a mesma coisa, cara. Pensei a mesma coisa, eu falei, bom, agora eu já sei que não precisa investir nessa lazarenta. Né? Exatamente. Rapaz, as minhas... Não, e tu, não é assim, tu, a personagem morreu, as coisas, vai tudo pro teu inventário, tu pega e distribui. Não, vai tudo embora, você tu perde tudo. Tu perde tudo, cara. Você sim, perde cara. Tudo, e é tipo, perde um pouquinho tempo antes você coloca as equipes nela, isso, porque não, vai ter alguma coisa foda sério, agora. É, porra. Não. E a porra lá quase no final do CD2 e... Nossa, sério. É o final do CD1. Eu não lembro, desculpa. Era do Doom pro 2, Doom pro 2. O encerramento do 1 pro 2. É, pois é. Aí eu coloquei lá, pra você jovem, que nunca jogou o Final... Ah, essa aqui, ó. Não, eu perdi. Porra. A não ser que os caras façam uma traquitana e não, ela não morra, né, cara? Não, mas peraí, daí os caras... Né, cara? Não, mas os caras estão de sacanagem. Não, não. Então. Porra, os caras estão de sacanagem. Remake... Tem que... É, mas você lembra? Eu lembro bem na época, quando... Ah, Final Fantasy VII, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas por que a Ares morre, não sei o quê? Por que ela morre? Ela não teria que morrer. É, pois é, não sei o quê. Ah, bom, então, se bem sabe, que depois que o que fizeram com o Resident Evil 2 Remake, né, Nils? Dá pra esperar tudo, né? Então, é... Cara, mas medo, na verdade, né? Faz muito sentido ela ter morrido, sim, porque no final do jogo é como se fosse a essência dela que invoca o White Matéria e usa o Lifestream lá pra poder impedir o meteoro, saca? Não, quanto a isso, Com certeza, Edu. Mas a gente não tá criticando a morte dela. O problema não é a história. A gente tá criticando uma possível não morte dela. Aí não é que morte, tá. É, porra. Aí, aí caga tudo, porra. Cara, e isso inclusive é uma característica tão grande do jogo que eu acho que deveria manter, porque é o seguinte, geralmente num jogo de RPG, quando você perde um personagem, você ganha um personagem semelhante, que herda tudo que aquele personagem que tinha perder, que tava com ele, sabe? É, na verdade ela não morreu, né? Ela foi transportada pro Final Fantasy Tactics, então... É verdade, faz sentido. Mas enfim... E Edu, então, parabéns aí pela tua escolha, foi uma sensacional escolha de batalha final. Realmente, cara, é marcante em todos os pontos. Em todos os pontos, cara. Pra mim, a melhor batalha de boss ending da série, igual você falou, é contra o Zephyroth. Maré. E a melhor música de batalha final... E a melhor música de batalha final é One Winged Angel. Ô, Nilson, olha só. Tu jogaria a caixinha completa na maré ou tu jogaria um disquinho de cada vez? Caraca, é muita maldade fazer isso, na moral, velho. Eu falo assim, mas falo zoando, mas não tenho coragem de fazer isso, não, velho. Também, cara, do jeito que é, tu vai trocar por outro. Com certeza, se alguém me desse um jogo de RPG, eu venderia e compraria um jogo que eu gosto, pô. É isso aí, só porque eu não gosto do jogo, vou quebrar. Isso é doença, mano. Tá certo. Então vamos para o próximo aqui, o próximo sorteado foi o Fernando. Fala aí, Fernando. Fala, galera. Ô, Fernando, explica pra gente qual é que é desse teu novo slogan, teu novo bordão, qual é que é. Repete aí pra nós, pra gente marcar. Meu slogan? Meu novo slogan? Gostamos. Pô, vamos aí. O cara tá de sacanagem. Se girou 360, é 3D. É. Aí, pô, faz sentido, vai, cara. Vai. Faz sentido, jogo 2D não gira 360, né, Edu? Né, cara? Então, isso aí. É uma boa. Depende. Não, porra, do jogo 2D não gira 360. Porra. Aí ele vai se. Ô, Edu, o cara arranjou uma maneira dele se localizar e tu tá querendo confundir a cabeça do cara. Deixa, não, Edu. Já tô desistindo. A gente tem que contrariar, pô. Na hora que você aperta o A no Mario World, ele pula rodando e dá um 360. E aí? E aí? Mas o Mario World é 3D. Nossa. Ah! Entendeu? Vocês não estão ligados. Ah, tá. na concessão dele, né? Sim, óbvio. Tá bom. Vai lá, Fernando, vai lá. Ah, é. Depois dessa aí, já deu uma travada legal aqui. Já voltou tudo pro pixel art agora. Caraca, viu? Pixel. Caraca. 3D. Aí não, pô. Aí você me quebra. Ah, um pixel 3D é um polígono com uma face só. Não é? É um Minecraft, velho. São pixels, não, 3D. Como é que é? O Shell Shading que fala, né? Deixa pra lá, Yannis. Vamos complicar a coisa. Já tá foda aqui. Vai lá, Fernando. Vai lá. Tá foda. Então, já que o Edu tá no segmento do jogo, dos RPG, eu também vou falar do RPG que é o que foi lançado pro Play 1 em 97. Que é o Alundra. Jogaço. Seu dia do PlayStation. Eu lembro. A única coisa que eu lembro do Alundra é a partezinha que começa no barco e depois eu não sei mais nada porque eu desisti. Ah. Cara, esse jogo ele é do capeta na questão dos puzzles, velho. Tem muito puzzle difícil de você decifrar o que tem que fazer. Esse jogo é que me deixou com raiva dos puzzles, então. Cara, nossa, é um jogo que eu gostei muito de jogar, cara, porque ele me marcou muito, porque era aquela época, eu não sabia inglês nem nada, mas eu ainda tenho meus dicionários de inglês que eu tinha que pegar pra tentar traduzir determinados locais pra saber como fazer o puzzle, cara. Acredite se quiser, ajudei um amigo meu a zerar esse jogo, velho. Ele tem uns puzzles muito insanos, velho. Nossa senhora. Vocês ouviram o que eu falei? Aham. Uhum. Pois é. Cara, quem disse que o Neilson nunca gerou um RPG? Não, eu não zerei. Eu ajudei porque ele não entendia os puzzles lá e eu falei, cara, você quer que eu te ajude e tal? Aí, é, mano, duas cabeças pensa melhor que uma, cara. Aí eu fui, exato. Passei pra ele, ele... Aí toda hora ele ficava mexendo o saco, e lá vem ele. Não, mas era assim, então, que quando eu comecei, quando eu joguei a primeira vez, que eu não sabia nada de inglês até hoje, como eu não sei muito, eu recorri à minha prima, que sabia inglês, então ela traduzia, eu escrevia no caderno as frases que tinha nos puzzles de determinado local, aí levava pra ela, ela traduzia pra mim, e eu tentava entender como é que era a sequência ali, cara. Né? Cara, os puzzles são muito fodas de tudo, mas a questão é o chefão final. Fala sim, aí, Fernando. O chefão final é o Melza, que é o que domina ali o poder de entrar na mente das pessoas, nos sonhos das pessoas, né? E ele controla as pessoas colocando pesadelos nelas, né? Cara, é um chefe assim que ele não é extremamente difícil, mas a sequência que ele faz de ataque é muito chata, cara. Então você tem que decorar a parte onde ele tem o poder de teletransportar. Então ele vai aparecer no lado do outro. E, cara, chegou um momento que, cara, foi quase um jogo pra pegar o controle e jogar na parede, cara. É porque você tem que aproveitar as oportunidades na hora que ele teletransporta, né, cara? E você tem que acertar ele na hora certa. Sim, gente, então, esse momento é um momento único. Ainda bem que... Deixa eu olhando meu backup aqui. Ele tá gravando. Realmente, eu tenho dois programas gravando. Gravando aqui no Discord também. Tá gravando meu backup. O Neilson está comentando um jogo de RPG, Spider. Não, mas aqui... mas olha só, eu acabei de... Eu falei lá atrás que eu ajudei um amigo meu... Não importa, cara. Não importa. A zerar. Ele não deixa de ser um marco no MachineCast, porra. Não, mas o jogo não é um RPG. Você sabe disso, cara. Ah, é. Tem isso. Ele é um adventure, entendeu? É, tá certo. E eu vi o amigo meu zerar até o fim. Porque ele enchia minha paciência pra ajudar ele. Então eu tinha que ficar lá até ele zerar, mano. Sabe o que me deixa mais triste nesses tipos de jogos, o Nils, Spider, Edu e Fernando? Que eles não existem mais. Não existe mesmo, não. Não existem, cara. Não, aliás, não é só eles que existem. Não existem mais. Não existe mais nenhum jogo. Todos os jogos ou são um hack and slash linear, ou são FPS, ou são mundo aberto. E aí eles hoje em dia, exatamente. Eles colocam todos esses elementos dentro do jogo, e aí tu fica lá infinitamente o resto da tua vida jogando, infinitamente, e tu não joga nenhum estilo nem outro. Tipo, a gente tava, desculpa cortar o jogo aí, mas é bem relevante, a gente tava comentando sobre o Final Fantasy XV, né, Edu? Uhum. E aí, o que que é o Final Fantasy XV? Ele não é mais RPG, ele não é hack and slash, ele não é adventure, ele não é um jogo casual, ele é tudo. O Edu tava falando, não, porque as batalhas são legais, coisa e tal, né? Tem isso, tem tudo, aquilo, né? Outro, aí tem isso, tem as cutscenes, pá, sensacional. Ah, eu não gostei da pescaria. Porra. Tô louco. Sabe? Na minha época de Dreamcast, a gente jogava aquele Big Bass, não sei o que lá, de jogo de pescaria. Pô, aquele jogo da pescaria me amarrava e me pegava um marlinha azul, velho. Por acaso, tu matava algum inimigo naquele jogo? Ou tu equipava uma armadura? Não, sabe? Tu não tomava poção nem nada. Era só pescaria. Por que que a gente jogava o jogo de pescaria? Porque a gente queria pescar. Sim, só queria pescar. Só queria pescar. Se eu e o Edu quiser jogar um RPG, só RPG de turno, sabe? A gente tem que achar um jogo que tenha inserido dentro, porque os jogos não são mais, não existem mais. Até os jogos de luta hoje em dia tem história, cara. É, deixa eu só botar uma coisa. E o jogo do Dreamcast lá, vou falar chupa o Wii, porque já existia a varinha de pescado do Dreamcast... Você jogava o negócio e enrolava igual de verdade. É, exatamente. Chupa, Wii. Chupa. É, exatamente. Já existia bem antes. Já existia bem antes. É, e só eu, Neilson e mais oito que tinha. Não, tô mal, né? Seu rabo. Essa do Play de colocar a arminha lá com o controle, o Master não tinha lá? Ué? Oi? Você tá falando no Master tinha arma, claro. É, da arminha lá. Tá, e quem tem? Tu queria pescar com a arma, tu queria pescar com a arma, é isso que tu tá falando? Não, entendi que ele quer falar. Entendeu? Não, eu... Ah, não, sim, que é o do Wii, chupa o Wii. Então fala aí, chupa o Wii em 3D, porra. Não, porque eu tenho o Wii, não vou falar isso do Wii. Ok, ok. Eu tô falando assim porque os caras falam que o Wii é inovador e o Dreamcast já era inovador bem antes. Entendeu? Bem antes, é, exatamente. É. Eu não tô falando que o videogame é ruim. Não. E aquele negócio de sensor de movimento é uma palhaçada, né, Spider? Porque quem jogava jogo de corrida na época fazia assim com os braços pro lado, nas curvas. Eu lembro. Controle igual o volante. Eu tenho Wii, cara. É um ótimo console, com certeza. E o Dreamcast inovou com certeza em várias coisas e o Wii inovou em outras coisas também. Mas, cara, era isso aí que você falou, cara. Eu vi a galera jogando jogo de corrida, era comédia, cara. Sim, se o amiguinho tivesse muito perto, tomava no queixo. Pá! Tomava. Ai. Que usava igual volante, assim. Sabe? Tipo, imagina você segurando o controle na mão, aí de vez você apertar o botão pra correr, não, ele ia levantando o braço, assim, até o controle ficar na cima da cabeça. Mas, cara, aí a gente vê a juventude de hoje rindo das pessoas no shopping, fazendo o teste do Wii, dos movimentos do Kinect, VR, coisa, né? E tal. Porra, mas isso daí tinha na nossa época, só que era com fio. Só isso. Né? Ok. Continua aí, Fernando, do chefão aí. Como é que foi a batalha final aí? Tu passou muito perrengue, como é que foi? Então, eu passei um perrengue porque, como eu falei, devido à sequência que ele faz de teletransporte, você tinha que decorar essa sequência, né? O que hoje em dia parece que não existe mais, né? Você decorar o jogo pra poder fechar o jogo. Você simplesmente fecha o jogo. Não, mas isso, de certa forma, isso é bom, né, cara? Porque os jogos com padrão, eles te dão uma leve vantagem, né? Isso era uma limitação, na verdade, era uma limitação da época, não acha? Ah, sim, mas que nem eu falei, pela época que eu joguei, que era mais novo, então, pra mim, era mais complicado. O que foi bom, que ajudou bastante nos jogos de hoje em dia, lógico, né? Mas olha só, os movimentos do bonequinho do Alundra não era igual o Devil May Cry, que você rolava, não, cara. Não. Era, o boneco era bem devagar, entendeu? Por isso que era difícil. Então, por isso que ele parecia que ele tinha um peso na hora de andar. Ele não andava, ele tinha um movimento de correr, né? Mas que era tipo como um dash, mas ele, conforme você ia fazendo a sequência, ele parava do nada, ele começava a andar. Ele perdia a velocidade do dash. Aí essa parte que dava uma certa raiva, porque você sabia onde ia aparecer quando você ia. Aí ele dava o dash, ele parava pra andar mais devagar. Aí você perdia o momento. E eu demorei. E quando eu fechei esse jogo, cara, nossa senhora, só falta soltar rojão. ele tinha dois discos, né, Fernando? Cara, eu peguei... O meu só tinha um disco só, cara. Não sei. Não lembro, cara. Eu acho que eu tô confundindo com aquele Valkyrie, que o bicho ficava enchendo o saco, mano. Não, o meu era só um disco, eu lembro, era só um disco só. Teve uma sequência pra ele, mas eu não cheguei a jogar, não. Diz que o 2 ninguém gosta, né? O 2 ficou diferente. É porque botaram em 3D o jogo. Eles botaram o jogo todo em 3D e perdeu a essência do jogo, cara. O 2 é totalmente diferente em tudo, velho. A história, cenário. É tudo diferente. Tem gente que fala que é um cocô, né, cara? Jogar, não sei, eu joguei só um pouquinho. É, se você jogou só um pouquinho, porque não é bom, né, cara? Mas peraí. Só porque ele jogou só um pouquinho não é bom, não. O Edu joga ou assiste só o final e diz que não é bom também. Aí, como é que faz? Não, mas a questão é que aí ele tá na área dele, tá jogando uns action RPG aí, então. É, tá certo. Mas se o jogo for fácil e for RPG, o Edu joga, ele sabe o que ele tá falando, tá certo. Edu gostava muito do Atari, era um botão só, ele sabe jogar com dois, então já era à frente do tempo dele. Aí não, Edu, não deixava não. Não é que aproveitam-se da minha nobreza. Coitado, Edu. É. Mas o Alundra é um bom jogo, cara. Eu joguei ele do começo ao fim. Passei muita raiva, na realidade. Muita raiva mesmo. É um jogo que dá raiva, principalmente por causa dos puzzles, mano. Que cara, eu não sei. A jogabilidade dele. Faltava alguma coisa pra mim. Ele era bom, mas. A jogabilidade é a like Zelda, e aí? Não é tão assim, Denilson. Ele era mais travado que Zelda. Denilson. sabe? Do Zelda era um pouco mais... Não, é, pelas imagens que eu tô vendo aqui, ele era a Lagoff Troop. A Lagoff Troop. Exatamente, ele tinha um chicotinho que ele batia nas alavancas, carregava uns barrilzinhos na cabeça. É, ele lembrava um pouco, você não tá longe não. É. Tá longe. Nessa parte, a mecânica realmente é meio Goof Troop. É, você não tá longe não. Os puzzles, assim, também lembram muito o estilo do Goof Troop. Você Exatamente. Colocar os negócios no lugar certo, acender as tochas na ordem certa. Mas é um ótimo jogo, é um bom jogo, assim. Joguei até o final e tal, é sofrido, os puzzles são realmente desafiadores, assim. Mas eu joguei que tem tanto puzzle nesse jogo que hoje, quando eu jogo jogo que tem puzzle, me dá raiva, entendeu? Tipo, um ou dois, três, beleza. Começa a ter muito puzzle, eu já fico com raiva. Só de raiva eu vou falar, melhor que Zelda, velho. Melhor que Zelda. Ah, sabe qual a impressão? Recomendo. Sabe a impressão que eu tenho quando tem muito puzzle? Que os caras querem salvar o jogo por outro lado, sabe? Tipo, a parte de action ou de RPG ficou boa, mas não tanto. Daí os caras começam a encher linguiça com puzzle, entendeu? É essa a impressão que eu tenho. Sabe? É porque o puzzle, ele te ocupa tempo e, fica ali, né? É porque se fosse um jogo mais direto, acho que acabaria muito mais rápido. Né? Não, eu até entendo, mas, por exemplo, mas Zelda... exagerou bastante. Se você comparar com o Zelda do Super Nintendo... Tem puzzle? Tem, mas é um outro, entendeu? É bem mais action RPG do que qualquer outra coisa. E o jogo é belíssimo e admirável. Engula. E maré é pro Neilson, óbvio, mas pra nós é bom. Mas a pergunta que não quer calar, Fernando, esse jogo é 3D? Ele não é 3D, é 2D. Porra, aí sim que orgulho, cara. Vários casts, treinamento e deu, finalmente tão bem resultado. Porra, aí sim. E na moral, era uma coisa mais rara de ver um jogo totalmente em 2D no PlayStation, tá? Você sabe que foi por isso que me chamou a atenção, Nilson? Pois é. Por isso que me chamou a atenção, porque o jogo era diferente, assim. Eu falei, cara, estamos na era aí do 3D e tal, Saturno e esse jogo era é 2D. Mais normal. Essa parte foi, por isso que foi a decepção, vamos dizer assim, entre aspas, do 2. Você jogou o primeiro, que era totalmente 2D, aí o 2 foi pra 3D... Aí a galera ficou meio... Né? A gente sabe que normal, todos os jogos ruins, é por causa que eles foram na leva, tudo tem que ser 3D. Porque os jogos 3D bons, eles se dedicaram a fazer o jogo, porque ele tem que ser 3D. Ele é bom porque ele é bom. O ruim não. A maioria dos jogos ruins que a gente puxar pela memória do PlayStation, é porque eles... Não, vamos ter que fazer 3D. Então, foda-se o jogo. Tinha uma pressão grande pra fazer. Eu acho também que o Alundra 2 ficou muito diferente do que era o primeiro jogo, né, cara? Nem a questão porque ele é 3D, né? Porque eles mudaram a proposta totalmente do jogo e acabou que nem quem gostava do jogo gostou do jogo. É porque nem no caso do personagem principal, pelas imagens que eu vi, até o personagem mudou totalmente. Então, ficou muito diferente, né, cara? É. Você mudar demais, você acaba estragando. Ok. Se fosse um jogo com outro nome, não faria nem muita diferença. É, mas aí não vende, né? Então, mas é a questão, né? Mas ok, boa escolha aí, Fernando. Boa escolha. Valeu. Luta final aí, um padrão, se o pessoal manjar, aí se não manjar, pede ajuda do Nilson, dá uma força. Acho que ajuda só nos puzzles mesmo. É. Então agora vamos ao seguinte aqui, Spider, vai lá, Spider. Opa, vamos nós. Então, vou falar de um chefe aí que marcou pela dificuldade, mas também pela, como é que eu vou dizer, pela empolgação também. Eu vou falar aí de Mike Tyson no Punch-Out. Caraca, tem isso? Inesperado, tem, hein? Inesperado essa, hein? Do Nintendo? Do Nintendinho, do Nintendinho, do Nintendinho. Cara, caraca, é tão difícil assim, né? Cara, ele tá na lista aqui dos jogos, dos chefes mais difíceis dos jogos de todos os tempos. Difícil, cara. Difícil, difícil. Olha, eu joguei pouco esse jogo, então não tem como eu falar muito, né, cara? Cara, eu joguei muito. Nossa, eu joguei bastante mesmo. Desde quando saiu, assim, eu jogava diretão, assim. Porque aqui era mais difícil de arrumar jogo de NES, né, cara? Ah, entendi. Sem, falar, é, cara, que, eu... sem falar que tu tinha Master e Mega, né, então. É, sem falar isso. Não, enfim. Antes, quando eu tinha o NES, era difícil, pô, arrumar. Ninguém tinha. Na época eu tinha o NES, todo mundo tinha Mega Drive e Master System, então tava atrasado. Mas eu sei que o Mike Tyson, assim, pra quem conhece Punch-Out sabe que é um jogo de boxe, que o cara é um esmiliquido de magro, um baixinho, então a ideia é ele sempre entra no ringue pra enfrentar os caras que são bem maior que ele, com mais tempo, mais experiência. Conforme você vai andando na carreira, vem os chefes mais rápidos, mais fortes, com mais truques, mais golpes e tudo mais. Só que o Mike Tyson, cara, ele é extremamente foda. Quando eu digo extremamente foda, é que você não pode errar, já começa por aí. Se você errar, você é nocauteado, porque é um soco e você vai pra lona. Caraca. Então você tem que ser muito rápido, você tem que prever os golpes que ele vai dar, as sequências que ele vai dar, pra tentar acertar ele no ponto fraco, que é tipo uma vez ou outra entre um golpe e outro. Então o chefe é muito, muito, muito foda. Demora um tempo considerável pra você aprender como aprender pra matar ele. É bem foda. E ele tá ali na lista dos chefes mais difíceis mesmo, como o Edu falou, porque a galera às vezes jogava os primeiros rounds lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto oponente. Quem chegava no Mike Tyson é porque já tava realmente perseguindo pra acabar o jogo, assim, que tava no osso. Falar, esse jogo não... Não quero mais ver esse jogo, quero derrotar todo mundo pra eu parar de jogar esse negócio, porque eu não aguento mais. Qual o chefe final dos jogos do Nintendo que não é difícil, cara? Você é louco? É. É, era tradição, né, cara? Era todos os jogos de 8-bits eram capeta pra zerar, mano. É doido. Sem falar dos próprios jogos, né? já tinha os jogos, né? Imagina. É. Agora imagina os chefes. Então, porra... Os chefes ainda muito, muito mais difíceis, né, cara? É. Mas então... conseguiu vencer o Spider, mas... Sim, mas, cara, joguei, sei lá, dezenas de vezes, o né? O cara que zerou o Battle todos, velho, para aí, né, cara? Obrigado, obrigado, obrigado. Mas será que zerou mesmo? Zerei, cara. Aí não. Zerei. Olha aí, Spider. Aí eu zerava de novo e esfregava na cara dele. Cara, eu não minto, porque eu não tenho nada a ganhar mentindo. Entendeu? Exatamente, exatamente. Então... Antes uma sincera falsa do que uma mentira verdadeira. Vai falar é verdade. A galera fala aí que terminou Dark Souls com a guitarra também, mas não gravou o vídeo, né, então... Não, mas isso aí tem speedrun na internet. É gravado, é que gravado. Não, eu sei, tem cara que faz isso, mas tem um que fala, eu também não gravei, porque ia ficar muito longo. Entendi. Tipo... Enfim, aqui, mas o... Tipo aquela... Você é tão nostálgico, porque eu sei que eu puxei um jogo muito antigo. Hein, Spider? Não, mano, é tipo aquele... aquele... Interessante é isso mesmo, é. É tipo aquela batalha lá do The King of Fighters 98 que a gente jogou que... Não foi lançada, né? Isso é uma lenda. Enfim, então esse é meu chefe final. Tenho certeza que algum ouvinte aí conseguiu nessa. Mas talvez a maioria conheça mais o Super Punch-Out. Que não tem a assinatura do Mike Tyson. Que é então... O Super Punch-Out, inclusive, ele é mais fácil que o Punch-Out. O mais engraçado, Spider, é que o Super Punch-Out não ficou todo do Nintendo, né, cara? É, não ficou, mas assim... Muita gente esperava uma continuação, né? E com a base instalada de Super NES era bem... A galera já tinha mais poder aquisitivo pra comprar jogo. Eu acho que... Não sei não se não ficou tão famoso quanto, sabe? Talvez pro nicho que gostasse de boxe ou que gostasse do Punch-Out original, mas... Eu acho que a galera esperava outra coisa, cara. Sinceramente. Mas o fato... É o Mike Tyson mesmo, assim, com direitos, tudo é... Sim, pô. Sim, tudo. Sim. E o Mario de juiz ainda. Nem é... Sério? Sério? Seríssimo. Seríssimo. Não conhecia essa zoeira aí. Seríssimo. Eu pensei que você conhecia esse jogo. Não, não. Não que eu me lembro. Ele é bem antigo esse jogo, né, Spider? É bem antigo. É bem antigo. É de NES. É de NES. Eu não sei não, acho que é. Puxa. 85? Oh, 86. Isso eu me lembro. Ele é bem velho mesmo, cara. Não, não, não conheço. Devo ter visto, mas não... Não conheço. É, nossa, o Mario é o Mario mesmo, cara. Puta que pariu. 87 o jogo. Tá de 87. Sacanagem com a minha Face to Me, cara. 87. Deus, é antigo Pacos, 87. Ai, ai, ai. Nossa, tem muito tempo, cara. Nossa, é uma vida. Tem mais de 30 anos, velho. Você vê. Caraca, tá louco. Nossa senhora. Então, ok. Ok, Spider, é isso aí então. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Então tá. Então agora eu vou falar aqui do meu chefão da última batalha final, boss final. O chefão final que eu escolhi, eu escolhi pela dificuldade que eu tive de vencer ele na época. Eu não sei se no âmbito geral, porque isso era pré-internet, eu não sei se de um âmbito geral ele é difícil para todo mundo. Eu lembro para mim que ele é de um jogo de luta chamado Guilty Gear, né, que é uma franquia que tá aí até hoje. E é o primeiro Guilty Gear lá do PlayStation 1, e o nome dele é o Justice. Jogaço, hein? Cara, jogaço. Eu só discordo de você de uma coisa. É. Não é só o último chefe que é difícil nessa porra, não. Ah, não? Esse jogo é difícil como um todo, velho. Ele é difícil mesmo. É, cara, a jogabilidade dele é bem diferente do que a gente conhece, assim, comum de game de luta. Sério, cara? Mas não lembro jogaço, dessa dificuldade, cara. Não. Sinceramente, não... Na época, pelo menos, não. Os combos era mais simples de dar até, inclusive... Mas... Que isso, velho? Nossa, eu penei muito pra aprender a jogar esse jogo. Eu não sei se concordo com você, não, Edu. Tô mais pro lado do Team Blue, assim. É, eu acho bem, bem facinho até. O padrão de golpes já é igual o padrão. É Shoryuken, Hadouken, traz frente e isso aí. Vamos dar um desconto que você sabe que... ele é penoso. É, uma coisa é certa, não é um jogo pra você jogar só com dois botões, né, Orenilson? Então. Ele é penoso em jogo de luta, você já sabe disso. É. Mas assim, o Justice era um chefão filha da puta, ele parece um Gundam, né? Gundam, será como é que pronuncia essa porra? Porque parece um robô daqueles. Só que pequeno, é gigante. Ele tem um rabo, filho da puta, e eu achava muito estranho que ele parecia que tinha um pinto na frente dele. E não é pixelado, então é um pinto, dá pra ver que é um pinto mesmo, né? Por que ele tem aquela porra? Lá vem a obsessão dele pro piroca. Mas cara, se tu olha as fotos, tu vê que é realmente. Gente, esse bicho era o demônio, cara, porque quando tu tava quase ganhando dele, ele dava um especial e te matava. Ele te pegava, te agarrava pelo pescoço, te levava pro alto, assim, e aí só via a vozinha, Destroyed! E tu morria. Mas aí que eu vou te falar agora. Você bicho tá do demônio, cara! Você tá ligado que esse jogo existe tipo um fatality no meio do jogo. Exato, é pior ainda, por isso que Edu achava difícil. Se você fizer esse golpe, ele é mó difícil de fazer, mas se você fizer no primeiro round... Tu mata. Ele acaba com o boneco na hora, não tem segundo round. Exato. Eu nunca entendi por que ele faria algo assim. É, eu nem, acho que nem Edu sabia disso. Sabia disso, Edu? Fazer talvez não, mas levar com certeza ele... Né? Ele não sabia que ele... Eu já tomei ele fazer, eu nunca fiz, não. É, exatamente, é. Eu também, fazer de propósito, não. Consegui fazer também, não, cara. Por isso. Ai, ai, ai. Cara, esse jogo... Cara, esse chefão era muito filha da puta, cara. É muito... Nossa, eu demorei muito pra conseguir passar desse desgraçado, cara. E sabe daquele tipo de batalha, assim, que depois que tu termina, tu consegue vencer, tu... Matei, filho de uma régua, matei! E nunca mais. Mas olha só, todos os Guilty Gear, os últimos boss são sinistros de difícil, cara. Todos. Uhum. Eu vou dizer pra vocês que esse foi o único jogo que eu joguei da franquia e... Não, tem um de Dreamcast, que é o X, cara, que é o... Sim, assim, eu sei, eu tinha, mas não gostava, não muito jogava. Muito bom, cara, o jogo. Eu lembro que eu tinha, joguei muito o Guilty Gear 1 do Play, joguei muito pouco o de Dreamcast, assim, pouquíssimo X. Mesmo. É o Guilty Gear X, E eu sei que os últimos, inclusive, foram os que usaram melhor a tecnologia do Shao Shane, né, ô Nils? Que deu origem, inclusive, pra esse novo Dragon Ball. É, os últimos que é cel shade, né? Porque os antigos é tudo... Sim, tudo pixel, tudo 2D, desenho mesmo, é. Tudo 2D. E são bem bons os últimos, hein? Só que aquele 2D lindão, né, cara? É uma coisa... Sim, fantástico. Incrível, não tem? Você olha e fala, caraca... É do nível de Last Blade, é muito perfeito, cara. Ele é quase o... E a tecnologia ali do... Os gráficos e tal, quase tipo o Garou também. Eu vou te falar... Esse jogo é um milagre pro PlayStation, porque você lembra que PlayStation era uma porcaria pra jogo 2D por causa que ele tinha uma memória RAM muito pouca. Sim, sim. E ele não demorava muito, né, os jogos. Os caras fizeram satanismo pra esse jogo rodar no PlayStation perfeito. Por isso que eu jogava muito, cara. Esse jogo era pra sair, se saísse num Saturno ou num Dreamcast, ele não ia, você vê que a versão do Dreamcast, que é a versão o 2, é o X... Não tem load, cara. É igual o fliperama. É igual o fliperama. Tu jogou, já tá jogando. É. Cara, eu sei que me divertia demais com esse jogo, cara. Principalmente em fight com os amigos, né? Mas quando eu ia jogar com a máquina, era uma... Nossa, eu tentava todos os bonecos, não tinha jeito, cara. O bicho era muito desgraçado, porque ele esperava tu tá quase ganhando dele, e aí ele te matava. Tipo assim, não, tu não vai me ganhar, eu posso te matar a hora que eu quiser. E aí vai lá e pá, destrói. Daí, puta que... Cara, era não, muita raiva, ele, cara. Ele era filha da puta porque ele deixava... Ele ficava... Ele, tipo assim, no começo ele nem ia apelar, ele ficava não. Normal. Primeiro aí, round até, ele te deixava tu ganhar. Quando você chegava na metade do sangue dele, meu amigo, o bicho virava o Zito. Caraca, que bicho do inferno, cara. Porra. Ô, véio, ele consegue ser mais apelão que o Gonitz, velho. Sim, porque o Gonitz, pelo menos, ele tinha que te bater várias vezes e te ganhar os três bonecos. Agora, esse aqui, se ele quisesse, ele te matava sem precisar lutar mais. Uma vez só, né? De uma vez só. Pá, porra, eu nunca entendia por que existe um jogo que te mata com um golpe... Não faz sentido. Se eu não me engano, essa parada ela foi extinguida, eu acho que depois do segundo ou do terceiro jogo. Mas por que não seria também, né? Não faz sentido essa porra. Era muito apelo. Aí, não, sabe o que eles chegaram? Existe ainda o golpe, esse golpe, mas ele não, tipo assim, ele não arranca os dois rounds, né? Só vai um round só. Ficou menos apelão no caso. Mesmo assim, né? Mas ficou menos apelão. Sim, lógico. De um round só para os dois rounds de vez. Aí. Cara, eu me lembro do meu amigo, a gente nunca soube fazer essa porra de propósito. Aí quando tava lutando o verso, aí o cara dava um golpe e já matava. E os outros ficavam putos. Mas... Fez na loucura, né? É muita loucura, cara. Saiu, batei, ganhei, eu sou bom. Cara, olha, o chefe do inferno, esse bicho era muito atentado. Cara, eu, olha, penei. Muita raiva, passei raiva, mas raiva mesmo, cara. Esse jogo, ele tem uma mecânica igual do... Ele tem uma mecânica de jogabilidade igual do The King 98. Se você não fizer os comandos exatamente como é, não sai. Não é igual 97, que você faz meia lua, sai especial. Exatamente. Os golpes especiais que tu dá é bem assim. Agora, os combos, é facinho. Tu aperta dois, três botões. Sim, aqui, ali. soco fraco, chute fraco. É, isso daí era barbada. Os combinhos eram muito legal de fazer, bem fáceis até. Ele tinha um estilo diferente mesmo de negócio de jogo de luta. Ele não era o padrão de jogo de luta. Sim, Edu, ele era bem diferente de todos os jogos de luta. Então, que o Team Blue e o Spider falou que ele era a mesma coisa que os outros, que era os comandos básicos, não sei o que e tal. Não era não, velho. Claro que era, cara. Qual é a diferença? Ele tinha uma característica bem única dele. Não, nós estamos falando de combo chain, cara. Tipo, combo chain é com soco fraco, chute fraco, entendeu? É isso que todo jogo de luta tem isso. Todo jogo de luta tem. Tá, não, mas do que que tu... Mas assim, tipo, tu queria dar uma magia, era meia lua. E aí, qual é que é o... Eu não entendo exatamente o que o Edu tá falando. É, eu não entendi também. Você tá falando da arte, Edu. É totalmente outra coisa. Você tá falando de jogabilidade. Não. Então, justamente, a jogabilidade dele não seguia o padrão do que era comum lá dos jogos de luta da época. Não, o era estilo, padrão. O estilo pra você fazer combo, pra você fazer ataque especial, esse negócio, não eram os mesmos. Era tipo, tudo Hadouken, era meia lua pra trás, meia lua pra frente. Cara, eu acho que solta o Sol que tinha o golpe com Hadouken. Aquele carinha lá do que usa o negócio laranja, que usa ataque de fogo. Ele tinha um jeito diferente lá de fazer o golpe dele, especial. Não, o golpe dele é pra trás e pra frente, alguns bonecos, cara. É que você não manja de jogo de luta muito, velho. Por isso que tá falando isso, cara. Mas não, velho. Eu achei um monte de matéria aqui, só que estrangeira, falando a mesma coisa. Que a jogabilidade dele era diferente pra época, que tinha um jeito que era... Um jeito único de jogo de luta. Ah, eu acho que mais era por causa. Acho que mais talvez por causa dos combos, Edu. Porque os combos sim eram mais inovadores, eles eram mais fluidos, você podia inventar mais coisa. É. Talvez por isso. E tinha os counters, tinha os protections e tal. Talvez por isso que era inovador. Mas é, ele jeitão... Ele quer dizer assim, que ele trouxe muita coisa que não até então isso. Não existia em jogo de luta. É. Tipo, por exemplo, você podia matar o cara com um golpe só, dependendo da situação. Tipo, só. Edu, dá uma olhada nisso aqui e me diz se tu não reconhece nada do que tá aí. Aperta aí. É, Edu. Então, ó, o Sol é o que eu falei, que tem os golpes básicos. Ah, e os outros? Tudo meia lua, Edu. Tá ali, ó, tudo meia lua. Tudo meia lua. Shoryuken. Ó, os especial ali, ó. Tudo. Sequência de botão. Pô, eu gostava de jogar com esse carinha da espada de choque. Porra, véio. Eu lembro que era difícil pra caralho. Fazer cara, mas agora, cara, mas é que a gente acabou de dizer, ele era igual ao The King of Fighters 98, cara. A mecânica era igual, se tu não desse o golpe exatamente como deveria ser, não saía. Não sai. Não pode crer. Pra quem joga isso. Tekken 3, não funciona, entendeu? E 97, né? Ei, 97 também. 97, tu encosta no controle e ele já dá especial sozinho, tá ligado? É verdade. Sacanagem. Não, é sacanagem, é fato. Não é eu ainda sonho com uma versão telecinética do 97. É possível. No futuro será possível. Cara, não, era muito... Porra, no 98... Eu jogava com uma mão no 98. Imagina o 97 aqui que não fazia. Não, na questão é porque os jogos de luta começaram a ser mais pra quem é profissional no jogo do que quem era amador, cara. Isso, aí eles viram que quebrou os fliperamas e os jogos de luta. Aí hoje em dia, o que eles fazem? Eles botam o combo automático. É igual no Killer Sting lá, né? É, porque o Edu compra mais jogos que os jogadores profissionais, então. Pô, aí é do moral, meu Edu. Boy. Aí é do moral, Edu. Do moral, hein? Então tá, então é isso aí. Ficou meu joguinho. Joguem. É sensacional. E vão passar muita raiva aí ganhar do chefão. E um jogo lindo. Dá pra jogar até hoje tranquilamente, né, Nilson? Ah, com certeza, cara. É um jogo pro player, né? Como a gente disse, né, cara? Isso, é. E a jogabilidade dele, agora lembrando bem o Spider, ele me lembra um pouquinho Darkstalkers. Um pouquinho. Sim. É verdade. É aquela coisa mais fluida, né? Isso, cara? Isso. E os combinhos muito parecidos também, é. Você tá certo. Ô, cara, Darkstalker no Saturno era uma delícia. Para aí, cara. Era uma delícia demais no Saturno. Aquele controle de 6 botão, velho. Nossa. Então tá. Então vamos aqui para encerrar com chave de ouro. Nilson, vai lá, Nilson. Sapeca aí, pelo amor de Deus, cara. Me fala RPG pra nós aí, vai lá, Nilson. Nem se me pagar, eu falei RPG. Calma aí. Ué, falou de graça recém, hein? Não, mas não é RPG. Tá certo. Concordo. Rapaz, eu tava aqui, tem 3 jogos aqui. Tá difícil, mas eu vou escolher um que recentemente... Ele é um jogo antigo, que eu fui zerar recentemente agora. Acho que foi em 2000 e... Foi ano passado, quer dizer, 2018. Mas aí, Anilson, se tiver um ouvinte novo que tá ouvindo esse episódio primeiro. Primeiro episódio do Machine é esse. Tu, com certeza, tu terminou o jogo com um save stage, né? Não. Eu tava jogando no console. Não, só falta tu dizer que é uma TV de tubo aí. Sim, na TV de tubo. Caraca, rapaz! Eu não sou o cara 100% purista, mas na época eu tinha a TV de tubo, eu tenho que jogar nela, então. Aê, porra! Aí é o que eu tô falando? Os caras querem jogar. Eu sou purista, aquele purista chato, mas. É, eu não sou aquele purista chato, eu jogo emulador, mas. Eu tava jogando o console, inclusive esse jogo tem em outra plataforma, só que eu quis jogar ele na plataforma que eu mais gosto, e é o Dino Crisis 1, cara, do Dreamcast. Do Dreamcast. Sim. Aí, cara, e todos sabem que o último mestre... Só um minuto, ô Nilson, sem querer te cortar, mas já cortando. Eu sou fã da franquia Dino Crisis, tanto do 1 quanto do 2. A gente tem aquelas opiniões sobre eles. Um dia nós vamos falar mais aprofundadamente das franquias, né? Esperamos, pelo menos. Mas eu te confesso que eu não me lembro do último chefão, cara. Vou recordar agora, vai estourar minha cabeça. Não é, o último chefão é nada mais nada menos que o Tiranossauro Rex que te persegue pelo jogo inteiro, cara. Exato, é o Nemesis do Dino Crisis. Cara, ele é pior do que o Nemesis, cara. Ele é pior, cara. Ele é pior porque o Nemesis você consegue deitar ele no tiro. Isso. E o Tiranossauro Rex você dá uma bazucada na cara dele, faz nada. É, faz ele um cortezinho, né? Não, ele só recua. Sim. Você dá uma bazucada nele e recua. E nisso, e nesses mini confrontos que você tem com ele, alguma porta é trancada e você não consegue entrar, você tem que... Ele vai embora. Tipo assim, ele enjoa de você e vai embora. Não quer, tipo, aí você dá uns tiros nele e ele vai embora. Mas quando você vai enfrentar ele no final, cara, aí você acha que vai matar ele. O bicho é tão filha da puta que ele não morre. O jogo tem 3 finais. Só que eu consegui fazer só uma. Eu não joguei mais outras 2 vezes pra ver os outros finais. Eu nem vi no YouTube também, não. Mas e eu final, nem sabia. Não sabia, não? Não que eu me lembre, cara. Olha, eu só joguei Dino Crisis no Play 1 mesmo, cara. Nunca mais voltei. É que esse jogo foi tão filha da puta, mas tão filha da puta, tão filha da puta pra zerar, que eu zerei e deu. Chega, quero viver novamente. Quero viver... Inclusive, ele tá fazendo... Esse jogo fez 20 anos esse ano, cara. Olha aí, cara. Puta que pariu. O Crisis 1, ele fez 20 anos. É, um jogaço, né? É, de 1999. Ele saiu antes do final do ano, Resident Evil 3. Por causa que lá no Resident Evil 3 tem uma roupa especial da Regina pra Jill. A versão japonesa saiu antes do Resident Evil 3, mas a versão americana saiu lá pro final do ano. E eu joguei a versão americana, né? Na época, eu joguei a versão americana no Play 1, na locadora, eu joguei um pouco. Eu joguei a japonesa, cara, pra te ver, por isso que foi tão difícil. É, aí eu falei bem assim, pô, é muito parecido com Resident Evil. Só que eu não tive a oportunidade, como eu falei aquela vez, eu não tive a oportunidade de jogar como eu queria. Quando eu tive o Play 1 em casa, eu agarrei na parte do laboratório. Então eu... Quem nunca? É. Aí eu debandei do jogo. Aí, quando eu tava com o Dreamcast, eu falei, vou jogar a versão do Dream, cara. A versão do Dream tem uns gráficos melhores, né, cara? Sim. Aí quando eu tava no... Aí eu fui vendo como é que o Dino Crisis 1, a narrativa é tão perfeita, cara, do jogo. O jogo é massa demais, cara. A dificuldade é mais difícil que qualquer Resident Evil. Muito mais difícil. Só que quando você vai, você vai enfrentar o Tiranossauro Rex lá no final, você vai achar que vai matar ele. Você, pô, vou matar ele. Aí o que acontece? Você vai entrar numa porta. O que, que o jogo faz? Cara, o jogo te dá muito tiro, cara. Eu já percebi na hora. O jogo te dá muita munição e muito dardo de envenenamento. Eu falei, velho, e muito kit médico. Eu falei, vá. Com certeza o último boss. Foi dito e feito. Na hora que eu entrei na porta, a porta fez trac, trancou. Ah, que... aí, lógico. Aí a câmera vai, faz. Dá aquele zoom pro lado direito. Aí adivinha quem vem? O Tiranossauro. Aí você tá com uma bazuca infinita, cara. Você tá com uma bazuca infinita. Aí ele vem. Aí começa a contagem regressiva, o Marcos. Aham. Uhum. Você tem 5 minutos pra enfrentar ele e sair dali, mano. Sim. Aí você vai, começa a atirar nele. Só que como você atira nele, você não atira ele, como ele tá te perseguindo e ele é muito mais rápido que você, você é um humano e ele é um dinossauro. Sim. Você tem que correr. E na hora que ele vai dar aquela investida bem perto de você, você só dá o tiro pra ele afastar. É, exatamente. Você não fica dando tiro nele feito louco, porque não tem como. Porque ele é muito rápido. Aí o que acontece? Quando ele enjoa, você vai e... A Regina corre pra porta, a porta abre. Você entra no bot, que tá o Rick e o outro carinha lá de... Tem um cabelinho assim, que esqueci o nome agora, do cara. Vocês entram tipo num barco, que é aquele barco que é rapidão na água. Esqueci o nome, cara. Lancha? Lancha. Não, não é uma lancha não, cara. Não é uma lancha. É tipo uma lancha, mas... É uma parada mais futurística. Jet ski não é um barco, Edu, é uma moto aquática. Uai, não sei. O bicho é tão. É, a gente percebeu que tu não sabe mesmo. Não, aqui, o bicho é tão filha da puta que aí já acontece. Aí essa parte que eu já tô falando com vocês já é a CG do jogo final. Caraca. E ele vem correndo dentro do mar, mano, atrás do. Atrás da. Você fala, caralho, esse bicho não morre. Aí como que tá acontecendo a explosão do laboratório, daquela ilha toda? Uhum. A ilha explode e engole o... Na verdade, ela não explode, cara. Ela foi mandada pro passado, pro né? Pro passado. O dinossauro é engolido junto com o teletransporte. Sim. Aí fica aquela metade de terra gigante, assim, da ilha, ao redor da CG mostrando, e a água descendo, assim. Aí quer dizer, você não... O chefão é tão filho da puta que tu nem consegue matar ele. É, que você não consegue matar o cara. Ele é teletransportado pro passado, velho. E assim, quem jogou Dino Crisis e depois jogou Resident Evil 3, que é na ordem de lançamento, pra quem pegou, né, enfim... tinha muito aquele sentimento do Tiranossauro quando o Nemesis apareceu. Sim, por quê? Porque o bicho tava sempre atrás de ti, cara. O bicho aparecia do nada. Quando a parte mais... O que eu levei um cagaço foi aquela... No segundo andar, Nilson, quando tu encontra ele a segunda vez. Que ele bota a cara no quarto, assim, arrebenta com a parede. Não, é a primeira vez. Aí é a primeira vez. Não, é a segunda. A primeira vez é quando ele mata o carinha lá no comecinho do jogo. Sim, mas tô falando a primeira vez dentro do jogo, você jogando. Ah, sim. Sim, sim, é jogando. Uhum, exatamente. Nossa, aquilo, eu caguei. Levei um cagaço. Eu lembro que eu tomei um susto da desgrama, porque porque eu tava fazendo aquele pouso lá da parede. Sim. E quando você termina, você vira, ele já quebra e já dá um gritão, mano. Ah, e aí a Regina e a nostalgia, aí, a nostalgia imediata, porque a Regina tem a mesma voz da Jill, né? O modelo também, é igual, só muda a roupa. Então tá, então é isso aí, um chefão filho da puta que a gente nem consegue matar. Nemesis de dinossauro. É. É bem, bem por aí. Inclusive no 2 tem um igual, né, cara? Exatamente, porém muito mais fácil. Nem tem como. Nem se comparar. Não tem nem comparação. Nem comparação. Né? E eu te digo uma coisa nisso: Edu não viraria Dino Crisis nem a pau. Aí não, Edu. Aí não. Ué, eu virei Dino Crisis. Ah, tu tá. Dois. Ah, não, não. Um? Virei, ué. Ué, tem Variation, Nilson? Ah, Edu, aí tem. Não, ah, não, então é por isso. Mas então. Eu joguei, não é normal. Ah, não, não. Eu não creio. Não creio. Não creio. Não, com revista, normal, obviamente, pô. Né? Não, na moral. Ah, pô. Não, cara, não, não. Edu. Ah, não. Vou até cortar essa parte do cast, porque não quero que os ouvintes mandem reclamações se chamando de mentiroso, cara. Ah, não, velho, deixava não. Ok, ok. Então, pessoal, vamos terminando por aqui. Ficaram aí os últimos bosses. Olha, gente, que coletânea de chefes, filho da puta. E eu digo assim pra vocês, ó, eu acho que dá mais algumas temporadas desse mesmo tema, hein, porque... Ah, com certeza dá. Porra, o que tem de chefe, filho da puta, na época... Hoje em dia é tudo melzinho na chupeta, mas na época... É, inclusive os nossos na vida real. É. Mas isso é outra, isso é outra. É outro cast. É outro tema. Então vamos agora para as despedidas e as considerações finais. Eduardo. Cara, batalha final é sempre o ápice do game, né, cara? Se ela chega ali no finalzinho e decepciona, você sente que o game como um todo não valeu tão a pena. Então é por isso que esses momentos marcam tanto a gente, assim, porque é onde a gente tem que colocar à prova tudo que a gente aprendeu durante o jogo. E ali é o derradeiro momento mesmo e, cara... Ou sentir que nada daquilo que tu aprendeu durante o jogo adiantou. Também, né? Sentir igual o meu caso aí com o Dragon Quest, né? Adiantou porra nenhuma tudo que eu já fiz. Mas é isso aí, por mais batalhas épicas e gloriosas aí nos jogos, porque tá muito carente recentemente de umas batalhas grandiosas no fim. Fernando! É isso aí, dando uma continuidade com o Edu falou aí, é aquela. Como hoje em dia não tem muito desses jogos que tem essa temática de chefão, muito fodástico pra você ganhar e tal, a galera tem que recorrer aos jogos antigos aí, esses jogos que foram citados. Até pode ter, mas não é marcante. Não é marcante. Então. Que nem o que eu citei no começo do cast lá, ele marcou em si a história, mas no final não foi tão pra mim, pelo menos, não foi. Mas é. Dos que foram citados no cast aí, pra quem não jogou, é recomendado que se joguem, cara. São ótimas recomendações. Spider! Eu não tenho muita consideração com o chefe, não, cara. Então acho que é isso aí. Essa é a mensagem pro resto do mundo aí. Até a próxima, pessoal. Nilson, só tem uma coisa a dizer: se for jogar jogo antigo, treine mais e pare com o save state, seus bandos de fraco. Penoso. Vamos jogar The King of Fighters 98 em vez de 97, pô. Não, 97. Não, joga 98. Joga 97 e fica vendo os slowdown, isso aí. Sucesso, 97, sucesso. Então tá, pessoal, muito obrigado pra você, querido ouvinte, que acompanhou até esse presente momento. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Lá vem. Spider. Será, Spider, que um dia... Finalmente, o Flávio vai ser efetivado? Coitado do Flávio. Tá fazendo terrorismo no cara e faz um bullying virtual. O cara se mata depois. Pô, mas a gente quer efetivar o cara não aparece, porra. Pô, coitado do cara, meu. O cara tinha um compromisso, cara. E era um compromisso tenso, porque, né, sabemos do que se trata aí, né? Enfim. Ah, é, deve ser algo muito, muito tenso mesmo ser agarrado. Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Delícia, cara! Cada um coloca a tensão onde aguenta, né? Ui! Caraca, agora sim, hein? Ai, ai, ai. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Infelizmente não temos e-mail hoje. Piada velha do Machine. Qual é a comida favorita dos treinadores de Pokémon? Os treinadores de Pokémon? Cara, não sei. É o Pikachu. Puta, devia de não ter perguntado, devia ter saído quando eu tive a chance. O Mario saiu e nunca mais voltou. Qual é o nome do jogo? O Mario saiu e nunca mais voltou. Não sei. Mario Party. Porra. O que é um pontinho rosa no meio da praia? Kirby surfando? Não, é a Princesa Peach. Cara. Por que que o Ganondorf odeia a internet? Ganondorf do Zelda. Cara, alguma coisa com o Link. Porque tem muitos Links. Essa deu pra sentir chegando. Qual é a banda favorita da Princesa Zelda? Ih. Não sabe? Não faço nem ideia. Link in the Park. Nossa. Que horror, velho. O que é um estudante do sexto ano de medicina mal intencionado? Não sei. Um Resident Evil. Dizem que os jogos afetam o comportamento, né? E, na verdade, isso é fato. Os agentes da CIA descobriram que Osama Bin Laden era viciado em campo minado. Porra! Cara, mas assim, a gente quando quer andar aqui, coisa e tal, a gente vai pegar o trânsito, alguma coisa, a gente usa o GPS lá, o Google Maps, você tem lá, né, opção, a pé, carro, transporte público, uhum. Carro, coisa e tal. E na terra do Mario, você sabe o que, que o Google Maps mostra? Os Yoshis? A pé e de Yoshi. Sabe o que, que a Xuxa dá pros baixinhos quando eles estão com pouco HP? Quando eles estão com pouco HP. Aham. Uhum. Lua de cristal? Não. Não. X-Potion. Puta que pariu, mano. Aproveitando que os X-Men, que a gente tá falando dos X-Men e tudo, né? Quando eles precisam se mudar pra uma casa nova, você sabe o que eles mais precisam usar? Quando os X-Men se mudam pra uma casa nova, o que que eles mais precisam usar? Isso. Não sei. Xbox. No Brasil, os gatos têm 7 vidas, nos Estados Unidos tem 9. Já no Japão, eles têm 7 vidas e 3 continues. Você sabe qual que é o jogo de tiro que os peixes mais gostam de jogar? Jogo de tiro que os peixes mais gostam de jogar. Isso. Não. Splatoon. Splatoon? Não, é. Bom, essa eu não peguei. É muito ruim. É porque Splash, Splatoon, sabe? Não. Que é Splash? Então tá. Que é Splash? O peixe faz Splash na água, quando ele pula da água e cai de novo, Splash, sabe? Nossa, Edu, isso é muito ruim. Off Topic. A grande questão é que a nossa zoeira não é forçada, a gente não veio... Zoar de propósito, sim. Né? Não, a gente não. Zoa porque a gente quer se divertir. É, então, essa foi a característica que quando eu ouvi a primeira vez, que me chamou a atenção. Que vocês estavam falando dos assuntos que eu acho legal, que era dos games, que nem foi no primeiro lá que vocês estavam falando, contando a história dos games que vocês tiveram e sim, tal. Sim, sim. E vocês falando de uma maneira divertida e não falando sério. Imagina o Nilson falando, pô, meu pai foi lá, vendeu meu game lá e tal. Pô, achei errado. Pronto. Aí ah, todo mundo assim, pô, isso não se faz, né? Aí pô, toca a música do Chaves, todo mundo tipo, triste. Não, todo mundo, pô, não, mas pô, isso fez, mas isso aconteceu, porra. Não, mas tocou a música do Chaves, mas não tava todo mundo triste. Não, imagina. Tinha pelo menos uma pessoa triste. É, só isso. Vou te falar uma coisa, vocês nunca deixam eu esquecer essa peste. Eu acho que não. Ai, ai. Se você viu aqui agora o isso aqui, é desde, você do, viu que a gente desde o beta, nada. Né, Edu? Desde, né, Nilson? Desde o beta, porra. Os caras vêm 4 anos me enchendo o saco, mano. O Neilson veio bem assim, ó, gente, eu superei meu trauma, aconteceu isso na minha vida. Aí agora a gente lembra isso ele toda semana. Cara, se não tiver gravando daqui a 10 falei, anos, tava... todo mundo vai lembrar do Fernando 3D, cara. Quando eu falei... Ah, mais ou menos, né? Isso aí é muita prepotência. Quando eu falei... Você que pensa... Vai achando que você vai ser host a vida inteira. Quando eu falei, eu tava tristão mesmo, não tem? Dá pra você ver pela minha voz, mas quase que eu tava falando pela caixa de Danone naquela época. Porque eu usava o microfone da webcam, não tinha condição. Aí eu fiquei tristão, mas depois não tem, que vocês começaram a zoar, eu não, nem levava mais assim, não tem, ficava triste mais não. Não, então, Nilson, mas foi o que eu falei, a diferença foi que você fez esse comentário que no momento foi triste, devido à situação, mas ninguém levou ao extremo do sério, entendeu? Tipo, você falou isso aí, todo mundo, ô, coitado do cara, não sei o que, tadinho dele, o pai não devia ter feito isso e tal, não sei o que. Não, todo mundo levou mais ou menos na brincadeira ali, pra não deixar você também deprimido pelo que você falou, entendeu? Boa noite, porque Spider. Isso é muito sério. Boa noite, um minuto. Tô ligação do trabalho, só um pouco. Ah, o cara já entrou com... Cara, o telefone do Spider toca Top Gear, velho. É. Sim, sim, desde sempre. É, ele falou que é o trabalho, mas não era não, ele parou pra um leite quente. É. Tem que tirar ela da... Senão torna, pô. Deve ser a Mary Jane que chegou lá agora. Não, tem que falar no sotaque dele. Leite quente. Leite, entendeu? Quente. Fui buscar um leite quente, mas eu derramei pra porque eu bati na porta. Na gente. E tropeçou num cepo de madeira. Não, quem fala porta é o Fernando. O Fernando que fala porta, torta. Eu não falo porta, não, meu filho. Galera. Mas não se preocupe que eu vou dar uma injeção de ânimo aqui, vou tomar uma laranjinha da Cine, que só eu conheço, mas ninguém conhece, sei lá. Laranjinha da Cine? Laranjinha da Cine. Que diabo é isso? Foto. Isso é um refrigerante bem local, cara, é bem Paraná mesmo. Nossa, cara, mas senhora. Eu mando a foto aí pra vocês verem. Ah, porra, se fosse Laranjinha da Serra, aí sim. Não, Laranjinha da Serra não tinha, cara, mas é o meu refrigerante favorito, na verdade. Nosso, né? Nosso. Nossa, nossa, porque nós somos. Acho que eu vou importar, né, uns refrigerantes daí. Edu, tem ideia, pensa no sabor de uma Fanta. Porque é de laranja, tá ligado? Pensa no sabor da Fanta, tá ligado? É totalmente diferente. Imagina. É tipo que é uma suquita, então, pô? Não, muito melhor. Nossa, cara, é coisa de louco, cara. Não dá pra acreditar que um refrigerante feito no fundo de quintal seja tão gostoso, cara. É por causa da sujeira, pô. Deve ser. Mandei no grupo. Essa aí. É, pô. Eu achei interessante que aqui agora no chat, a última frase é que abraços. O do Team Blue é por trás do jeito que ele gosta. Porra, sacanagem isso aí. É. Aí, vai. Quem é que cachorro é esse, Nilson? Mata esse cachorro aí. Pera aí. Ô, Gabriel. Faz o cachorro parar de latir aí. Pensa a mesma coisa que eu. Que susto. Pensei que ele tinha falado, Gabriel, passa o cachorro. Caraca. Aí agora o Gabriel tá lá assim com o cachorro. Aí o Spider já ia contratar o Gabriel aí. Pra dar um jeito no cachorro da vizinha. Ah, ok. Ó, cast de game semana que vem, viu? Semana que vem, não sei nem se eu vou estar na Terra ainda, cara. Caraca. Vamos, do jeito que você anda aí, é bem cabra. Vamos esperar que sim. Toda semana eu fico torcendo pra que esteja aí. Então. Não vai mudar muito a minha expectativa. Então, tem mais pessoas torcendo pra eu ir do que pra ficar no momento, então. Aqui tem 4 pessoas torcendo pra te ficar. Ah, eu sei. O problema é que o quórum ainda é pequeno comparado à maioria do resto. Mas se tu levar em consideração o número de pessoas que gostam de ti, eu acho que todos estão aqui. Sim, isso é fato. Então, talvez falte o Flávio. Talvez falte o Flávio. E alguns ouvintes, uns 2, 3. Uns 2, mais ou menos. É, por aí. Ok. Caraca. Então vamos lá, vamos começar então. O Gabriel falando com o cachorro lá, silenciou. É? Você não ouviu a porta, ele abriu. Gabriel é meu filho, pô. Então, aí ele usou o poder dele lá com o cachorro. Foi... É, o poder dele é o chinelo. Não vamos maltratar os doguinhos. Não, ele não bateu, não. Ele só levanta e já deita. Havaiana! Só mostra o chinelo e ele já. Só mostra o chinelo e já baixa já, né? O cara. Edu, robotizou, repete. O cara pega míssil na mão e arremessa, dá murro, explode parede. Tá zoado. Edu, tá ruim. Edu, revisa aí os teus equipamentos. Tá ruimzão, não dá pra ver. Vê se não tá baixando alguma coisa, se o Rodrigo tá vendo pornô lá no celular. Não, Tô sozinho em casa, Play 4 desligado, tá só o notebook. Então, véio, o Rodrigo tá fazendo coisa pior do que só assistindo. Então vai de novo, vai lá. Esse cast vai dar trabalho pra editar. É, normal. Não, mas depois daquele do Sandy Jr. lá, qualquer coisa que vier... qualquer um que vier é mamão com açúcar, cara. Bom, vamos lá. Gente, terminado. Certo, galera. Aí. Certo. Então é hora de partir pra junto. Não, Spider, vai ficar aí pras piadinhas? Não, eu não quero nada de piada, cara. Minha vida já é uma piada. A minha vida, cara, se eu explicar pra vocês, a minha eu voltei de férias na terça-feira passada. Uh-huh. Desde então, dá pra fazer um stand-up. O que aconteceu. Então... Um dia, quem sabe. O Spider fica gravando podcasts de game. Spider, tu deveria gravar um audiodrama, isso sim. Cara, eu vou fazer, já falei aqui pro... Audiodrama é melhor. Pra um amigo meu aí, que eu vou fazer um stand-up da minha vida, cara. Eu vou ficar rico, igual vocês, esses caras, hein. Eu vou fazer eu vou lançar um cast só com as frases dramáticas do Spider, velho. Vai. Olha, vai dar uma edição especial, hein? Mas só não posso lançar no Japão, porque senão o nível, o índice de suicídio vai aumentar muito. Pessoal, você pode lançar, lança no Japão com a voz do Neilson, que daí fechou. Origa. Certo, galera. Então eu vou partir antes que eu mesmo me parta no meio. Um abraço. Abraço, Spider. Tchau, tchau. Tchau. Alô, vou nessa também. Eu queria tanto ouvir o que o Edu tá falando, mas ele tá no mudo, né, cara? Desde que ele terminou de falar. Deve tá brigando. E ainda vai dizer assim, ó. Nó. Bati no mudo aqui sem querer. Tem piada só nós dois? Não, né? Cara, tu tá no mudo desde quando? Cara, pior que eu realmente tava no mudo, eu tô falando aqui, eu não tô no mudo não, porra, que eu olhei pro maninho aqui no luz, aí a luz, eu tava em cima do negócio certinho aqui, ô porra. Tu tá no mudo desde a tua despedida. É. Caramba, isso. Ah, mas vamos contar uma piadinha só pra não dizer que não contaram piadinha, né? Vamos, vamos. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.